existe a guerra, aqui persiste. É só morte e choro, é maldade. Aqui existe, é tanto sofrimento e é só lamento. Dou pras famílias, quantos por aqui já perderam a própria vida. Enquanto isso o demônio bota a pilha. Assim como você, traga um cigarro, ele traga a sua vida. Mas há uma solução, se entregue ao Senhor e abra o seu coração. Pra tudo que fez de ruim ainda há perdão. Não se entregue a esse mundo de ilusão, que só tem só droga, guerra e destruição. Principalmente a prostituição. Não caia no sistema em dominação. É, não caia no sistema em dominação. Não consigo imaginar. Difícil ter que aceitar os mano que partiram, que não puderam mais voltar, que na vida do crime teve que se entregar. Quantos por aqui tiveram oportunidade de mudar, mas o mal não deixava ele enxergar. Os pais dava conselho, ele nada de escutar. Passou na frente da igreja, um cristão convidou pra entrar. Ali era uma chance pra uma nova vida ele alcançar. Só faltava o primeiro passo e o outro o Senhor te conduzirá. Mas o primeiro ele teve que ignorar. Não aceitava a verdade que ali pôde enxergar. Preferiu as coisas que o diabo ali pôde dar. Droga, dor e destruição. E o sonho que ele pode roubar. É, que ele pode roubar. Não consigo imaginar.